Para onde vamos após a morte? Essa é uma pergunta muito intrigante que acompanha a humanidade desde quando ela surgiu na Terra. Hoje um vídeo muito especial, muito esperado por algumas pessoas. Eu vou mostrar para vocês as colônias espirituais sobre o Brasil. Eu vou explicar um pouco para vocês o que acontece em cada uma delas. Vocês poderão ter uma noção assim de quem vai para qual colônia depois de desencarnar. Eu vou mostrar para vocês a localização delas, mostrar no mapa sobre qual estado ou quais estados elas estão. Enfim, um vídeo bem bacana que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Eu gostaria de aproveitar esse vídeo aqui para agradecer a todos vocês. Nós somos 300 mil inscritos aqui no canal Espírita. Gratidão, pessoal. Bom, pessoal, esse é mais um esforço do canal Espírita de refazer alguns vídeos do início do canal, onde eu cometi o erro grotesco de não narrar os vídeos. Eu só colocava o texto, umas imagens, a música, e muitas pessoas reclamaram comigo, e com total razão, porque por algum motivo algumas pessoas não conseguem ler. Então eu peço desculpas para quem foi lá nos vídeos do início do canal e não conseguiu ler, mas aos poucos então eu vou refazendo esses vídeos, tá bom, pessoal? E antes de mostrar as colônias espirituais para vocês, eu vou fazer algumas considerações bem rapidinho aqui, porque esse não é um canal de entretenimento, como eu venho respondendo em alguns comentários. Esse é um canal de estudo e o meu objetivo é que você, ao chegar aqui, principalmente você que não tem muito conhecimento sobre a doutrina espírita, que você entenda tudo que você está vendo aqui no vídeo. Sim, pessoal, não há nenhuma menção às colônias na codificação da doutrina espírita. E esse vídeo aqui não está sendo feito por falta de estudo das obras de Allan Kardec. Mas acontece que a humanidade, ela evolui moralmente, espiritualmente, intelectualmente. Então, à medida com que a humanidade vai evoluindo, os espíritos vão nos fornecendo novos ensinamentos através do trabalho dos médiuns. Nós não podemos encarar o Pentateuco kardeciano como alguns fundamentalistas fanáticos encaram a Bíblia. Tudo que está fora dela não tem nenhum valor. As coisas não são assim no Espiritismo. Mais uma vez, a humanidade evolui. Mais uma coisa, pessoal, eu sei que muitos amigos e amigas vão me perguntar sobre colônias espirituais sobre outros países. Eu, no momento, não tenho essas informações, porém, eu vou dar início a uma pesquisa em breve e, à medida com que eu for coletando as informações, eu vou juntando elas, vou fazendo uma análise, um estudo e trarei então as informações em um futuro vídeo. E por fim, pessoal, baseado em uma pergunta que me fazem sempre aqui nos comentários dos vídeos, se uma pessoa, por exemplo, brasileira, desencarna em outro país, o espírito dela será direcionado para uma colônia sobre aquele país ou sobre o Brasil? O espírito dela será direcionado à colônia que ela tenha mais afinidade ou para a colônia onde a situação da desencarnação dela fazer com que ela seja direcionada. Geralmente, essa pessoa vai ser direcionada, então, para uma colônia sobre o país onde ela nasceu. Mas vamos entender uma coisa aqui, viu, pessoal? Fronteiras existem na Terra, tá? Por mais que as colônias elas sejam delimitadas, mas essa noção de fronteira nós temos somente aqui na Terra enquanto reencarnados, tá bom? E sendo assim, vamos então conhecer as colônias espirituais sobre o Brasil. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E eu queria te convidar a conhecer o meu outro canal, o Mapa Mental, o link está aqui na descrição, tem vídeo bacana lá. Então vai lá pessoal, se inscreva, tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo. Valeu pessoal! Colônia Alvorada Nova. Ela está localizada acima da cidade de Santos, no litoral paulista, mas também abrange áreas das cidades de São Vicente, Guarujá, Praia Grande e Cubatão. Essa colônia foi noticiada e descrita pela primeira vez no livro Nosso Lar, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. O Brasil ainda nem havia sido descoberto e Alvorada Nova já estava fixando seus alicerces. Participaram do seu crescimento e desenvolvimento espíritos conhecidos na Terra como Dom Pedro II e Gandhi. Colônia Amigos da Dor. Está localizada no norte de Minas Gerais, passando pelo extremo sul da Bahia e avançando pelo Oceano Atlântico. É uma das mais antigas colônias em terras brasileiras. À sua entrada, vê-se uma catedral de onde saem várias passarelas, onde há jardins e grandes blocos de hospitais, escolas e parques. Em Amigos da Dor é realizado um grande serviço de socorro a recém-desencarnados através de missas, visto que os tarefeiros dessa colônia prestam atendimento nas igrejas, nas santas casas de misericórdia e em função de ritual católico. Colônia Arco-Íris. Localizada na região norte do Brasil, a colônia vai de Porto Velho, Rondônia, a Manaus, Amazonas, em linha reta, abrindo aproximadamente 20 quilômetros de largura. Extensos jardins se espalham por toda parte, ostentando beleza simples e maravilhosa. À sua volta, erguem-se edifícios em círculo e contínuos, com espaço aberto apenas. Os desencarnados só chegam à colônia Arco-Íris por via de outra colônia, já que ela não atende recém-desencarnados, pois sua função é promover o espírito para o trabalho assistencial educativo. Colônia Bom Retiro. Localiza-se no Paraná, entre Curitiba e Ponta Grossa, estendendo-se ao norte até Cerro Azul e ao sul até Água Azul. É fechada em seus limites por pinheiros que apresentam, de espaço a espaço, entradas com amplas avenidas onde se vê intensa movimentação de espíritos entrando e saindo da colônia. Embora apresente amplo atendimento de socorro espiritual, sua função é voltada para o reequilíbrio do espírito. Colônia da Praia. Fica no sudeste do Espírito Santo, próximo a Marataízes, estendendo-se além da Ilha dos Franceses. É voltada para atividades espirituais que atuam na ecologia terrena, desenvolvendo estudos e mantendo observação atuante no equilíbrio exercido pelo oceano, na estrutura do planeta. Ela também funciona como um dos pontos de vigilância na harmonia planetária. Colônia das Águas. Está localizada próximo à entrada do rio Amazonas, no território brasileiro, ainda com o nome de Solimões, estendendo-se no sentido em que corre o rio. É uma colônia de atendimento geral, onde são levados para lá espíritos recomendados por alguém ou por afinidade própria, através do merecimento, ou por proximidade no socorro recebido. Embora seu atendimento seja geral, ela apresenta como especialidade o tratamento aos que desencarnaram por problemas circulatórios e que são afetados no perispírito pela impressão da doença. Além disso, os trabalhadores da colônia prestam auxílio aos que desencarnaram devido ao afogamento, daí também ser grande o afluxo desses espíritos socorridos na colônia. Colônia das Flores. Está localizada na parte central de Santa Catarina, nas proximidades de Tangará, seguindo sem interrupção até o norte de Goiás e tendo pontos de referência ainda em Minas Gerais e São Paulo. É uma das maiores colônias espirituais sobre o Brasil e as flores estão presentes em todos os cenários, desde as campestres até a jardinagem, onde se encontram as mais variadas espécies. A colônia especializou-se no socorro aos que desencarnam vítimas de câncer e que quase sempre conservam a impressão da doença no perispírito. Colônia das Montanhas. Está localizada no noroeste de Minas Gerais, próxima à divisa com Goiás, adentrando o sudoeste da Bahia, entre a Serra Bonita, Minas Gerais, a Serra da Capivara, Bahia e a Serra dos Gaúchos, Minas Gerais, envolvendo toda a área do Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Vê-se ali não só espíritos que se predispõem a servir no local, mas também médicos, enfermeiros e voluntários terrenos ainda encarnados que trabalham no atendimento e processos da colônia e que, enquanto dormem, integram o grupo de estudos da Colônia das Montanhas. Na parte central da colônia estão os núcleos de atendimento socorrista, onde os espíritos levados até a colônia recebem toda assistência de amparo e adaptação. Colônia das Violetas. Se estende do rio Sucunduri, no Amazonas, ao Parque Nacional do Araguaia, em Tocantins, passando pela Serra do Cachimbo, por Santa Maria das Bandeiras, no Pará, e pela Serra dos Apiacás e Alta Floresta, em Mato Grosso. A colônia desenvolve técnicas voltadas para a cura de enfermidades cardíacas. Nos seus educandários e laboratórios, espíritos estudiosos oferecem não só no plano espiritual, mas também aos estudiosos encarnados o resultado de suas pesquisas. O avanço médico no setor cardíaco recebe direta ou indiretamente a influência positiva dessa colônia, inspirando os transplantes do coração, pequenas, médias e grandes cirurgias cardíacas, e todo o avanço desenvolvido nessa área vem desta colônia. Colônia do Abacateiro. Abrange parte de Goiás e Mato Grosso, na região que fica entre o distrito de Aparecida do Rio Claro, próximo a Montes Claros de Goiás, em Goiás, Barra do Garça, em Mato Grosso. Apresenta todas as características de uma cidade acolhedora e agradável. Suas construções se espalham de forma harmônica em amplas avenidas arborizadas e algumas floridas. A colônia desenvolve técnicas e tratamentos específicos no atendimento renal, tanto no perispírito quanto no auxílio a todos os processos de enfermidade dos rins nos encarnados em resgate nesse setor. Colônia do Moscoso. Situada na parte centro-leste do Espírito Santo, envolve a área que abrange Vitória, Vila Velha, Domingos Martins, Cariacica, Serra, Jacaraípe e Oceano Atlântico. tem características orientais por ter sido fundada pelos muscos, povos que habitavam entre o Mar Negro e o Mar Cáspio há milhares de anos e que vieram em migração espiritual para o plano espiritual sobre o Brasil. Desenvolve amplo atendimento aos que são levados até ela, para o apoio da adaptação espiritual na renovação de energias e entendimento do continuar da vida, além do desenvolvimento de técnicas especiais que auxiliam o espírito à autodescoberta, como a essência divina. Colônia do Rouxinol. Está situada no Nordeste brasileiro, abrangendo parte dos estados do Maranhão e do Piauí. Há uma profunda sensação de paz na colônia, como naturalmente ocorre em uma estação de repouso para a recuperação de energias. Ali estão espíritos que desencarnaram após longos períodos de enfermidade ou que tiveram morte súbita, com perda de sangue. A terapia é feita utilizando os efeitos do canto do rouxinol. No futuro, a ciência da Terra descobrirá os benefícios desse canto para o equilíbrio físico e mental, devido à influência benéfica que há no magnetismo de sua sonoridade. Colônia do Sol Nascente. Fica no sudeste do estado de São Paulo, envolvendo a área onde estão as cidades de São José dos Campos, Campos do Jordão, Itajubá em Minas Gerais, Pouso Alegre em Minas Gerais, Águas de Lindóia e Bragança Paulista, além de outras cidades localizadas entre essas. Na Terra, os cientistas genéticos e todos que trabalham em favor da vida, inseminação, estudos de laboratório, noções de clonagem, estão intuitivamente recebendo influência dessa colônia e dela recebem assistência sob o comando do Senhor da Vida. A colônia é um local de socorro espiritual, com a finalidade de assistir desencarnados, suprindo-lhes as necessidades várias sob as bênçãos de Deus, além do socorro prestado ao espírito que chega pedindo amparo. A colônia apresenta um setor de preparação do espírito para a reencarnação. Colônia Estudo e Vida. Encontra-se localizada no Mato Grosso do Sul e parte da Bolívia. No Brasil, envolve a região do Pantanal mato-grossense, adentrando a Bolívia pela Lagoa Mandiorê. Para entrar na colônia, é preciso trazer uma credencial de outra colônia. Essa colônia não atende recém-desencarnados nas suas múltiplas necessidades como espírito. A finalidade da colônia, como o próprio nome indica, é o estudo da vida. Colônia Gramado. Está sobre o Rio Grande do Sul, com vários núcleos de atendimento socorrista, como se formasse um conjunto de cidades satélites da colônia. Entre elas, destacam-se as colônias das Orquídeas, dos Girassóis, do Guaíba e Estrela d'Alva. Recebe muitas equipes de visitantes e trabalhadores espirituais ligados a trabalhos de auxílio fraterno em toda a parte, os quais visam ao equilíbrio e à sustentação emocional. Além das socorristas, a colônia desenvolve técnicas de estudos relacionados com a coluna vertebral e coordenação motora das pernas e pés. Colônia Instituto de Confraternização Universal. A colônia está situada sobre as cidades que compõem a Grande São Paulo. O Instituto de Confraternização Universal realiza vários estudos que têm por objetivo a criação, bem como o desenvolvimento de aparelhos eletrônicos usados no plano espiritual. Além disso, todos os aparelhos criados e desenvolvidos na colônia são enviados para a crosta terrestre através de inspirações aos inventores e cientistas reencarnados. Colônia Lar da Bênção. A colônia Lar da Bênção foi mencionada no livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Chico Xavier, porém não há menção da região exata onde ela está localizada. No livro, André Luiz revela que Lar da Bênção é uma importante colônia educativa, misto de escola de mães e local para onde são levados os espíritos recém-desencarnados das crianças. Além disso, na colônia é realizado um importante trabalho com o espírito de mulheres encarnadas que receberão espíritos como filhos aqui na Terra, além de preparar o espírito das crianças para a reencarnação. André Luiz ainda nos revela que o espírito das mães encarnadas são levados até a colônia enquanto o corpo físico dorme para que acompanhe o reerguimento e evolução dos filhos. Colônia Morada do Sol. Está localizada em Sergipe, passando por Aracaju, seguindo por Alagoas, por via de Maceió, indo até o norte de Pernambuco, na ilha de Itamaracá. Apresenta atendimento comum a quase todas as colônias e a movimentação é intensa. Todo o tratamento ministrado na colônia é retirado dos raios solares que, mesmo no plano espiritual, representam fonte de vida saudável. A colônia coordena um trabalho de equipes espalhadas pelo planeta, levando socorro, assistência e amparo a todos os portadores de doenças tropicais, os quais se encontram encarnados, além de encaminhar espíritos desencarnados para a colônia. Colônia Nosso Lar. Nosso lar está localizado sobre uma extensa região do estado do Rio de Janeiro, entre as cidades do Rio de Janeiro, Campos e Itaperuna. Essa colônia foi noticiada e descrita pela primeira vez no livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Ela foi fundada por espíritos portugueses desencarnados no Brasil no século XVI. Nosso lar é para onde são levados os espíritos socorridos vindos de várias partes do umbral e da crosta terrestre. Colônia Nova Esperança. Está localizada bem próxima à cidade de Palmelo, em Goiás, na direção leste a norte, estendendo-se nas direções das localidades de Pires do Rio, Ipameri e Caldas Novas, respectivamente. É grande a quantidade de espíritos que chegam para os primeiros socorros, devido à sua potente irradiação planetária. Possui vários postos de socorro e atendimento espalhados por vários lugares da crosta terrestre. Nova Esperança possui uma importante função na catalogação de todos os espíritos que entram, saem e que permanecem no orbe planetário, o que hoje equivale a aproximadamente 30 bilhões de espíritos. Colônia Padre Chico. Padre Chico está situada sobre o Triângulo Mineiro, na região que envolve Uberlândia, Uberaba, Tupaciguara, Monte Alegre de Minas, Prata e Miraporanga. Grande parte dos espíritos que aí se encontram tiveram família numerosa quando na Terra. Daí a grande tendência que a colônia tem de trabalhar também em prol da família, assistindo e protegendo os núcleos familiares terrenos, com suas equipes especializadas nessa tarefa. De porte médio, a colônia tem vida intensa e movimentada devido ao grande número de espíritos abrigados nela, tanto para serem socorridos, quanto para trabalharem e servirem em nome do Cristo. Colônia Raios do Amanhecer. Localiza-se na parte central do planeta, acompanhando a imaginária linha do Equador. Os maiores núcleos estão no Brasil, no norte do Amapá, passando pelas Guianas em direção ao Atlântico. No Brasil, a colônia tem o aspecto de um grande parque infantil, onde tudo agrada às crianças, já que a colônia visa ao seu atendimento, assim como a colônia Lar da Bênção. Nessa colônia, todo servidor deve ser alegre e desenvolver a essência do amor para o serviço a ser prestado. Se a tristeza envolver algum servidor, ele é afastado de suas tarefas para também receber atenção especial em outra colônia. Colônia Redenção. A colônia está situada no leste da Bahia e é uma grande referência no plano espiritual de todo o planeta. Redenção foi criada na época da escravatura para receber espíritos de escravos movidos pela vingança e hoje realiza um grande trabalho em laboratório fluídico por intermédio de seus socorristas na Terra. Encontra-se lá um arquivo com as mais lindas histórias e exemplos de amor que o mundo já viu, começando pela história de Jesus em cenas vivas. Colônia Regeneração. Localiza-se nas proximidades de Goiânia, seguindo em direção a Brasília, envolvendo Anápolis, Pirenópolis, Luziânia até Formosa, em Goiás. Seus setores de atendimento vão desde os primeiros socorros, nos quais estão as construções hospitalares, até faculdades, onde os cursos ministrados visam a educação regeneradora do espírito. Também trabalha na recuperação de espíritos mutilados no perispírito, área que envolve muitos setores de atendimento. Colônia São Sebastião. Está localizada sobre a cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, na divisa com o estado de São Paulo. As únicas informações sobre a colônia podem ser encontradas no livro Violetas na Janela, pelo espírito Patrícia, psicografado por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. No livro, a autora espiritual relata a própria experiência após a morte aos 19 anos e o dia a dia na colônia. Era o início de uma nova vida na qual reencontraria sua avó e um grupo de amigos, entre eles um antigo amor de outras vidas. Colônia Rancho Alegre. Rancho Alegre está localizada sobre o estado do Mato Grosso, no centro-oeste brasileiro. A colônia foi criada originalmente para abrigar os espíritos dos índios mortos pelos colonizadores portugueses e hoje é o lar dos espíritos dos animais desencarnados. Lá, todos os animais que estavam velhos e doentes voltam a ter vigor e saúde. Aqueles que estavam machucados ou aleijados estão inteiros e fortes novamente, exatamente como em nossas lembranças dos tempos que já se foram. Além das colônias mostradas aqui no vídeo, ainda existem outras, porém as informações sobre elas ainda são escassas, mas são elas. Colônia Perseverança está situada sobre a cidade de São Paulo. Colônia Novos Horizontes está localizada sobre a Serra do Curral, em Belo Horizonte. Colônia Porto da Paz está localizada sobre a cidade de Recife, em Pernambuco, foi criada há mais de 200 anos por benfeitores de Jesus. Colônia Casa Anália Franco possui imensos jardins nunca desertos, pois as crianças recebem as lições em plena natureza. Colônia do Enlevo é um estado de consciência que plasma estruturas extrafísicas em níveis diferentes de manifestação. Os seus prédios parecem cristais. Colônia Mansão da Paz, notável escola de reajuste, situada em regiões inferiores e dirigida pelo instrutor Druso. Colônia Socorrista Moradia é uma das mais antigas, está ligada à zona bem inferiores para atendimento à população do umbral. Colônia Fraternidade do Cálice, dirigida por Maria Madalena, atende rancenianos, criaturas desvalidas e mulheres sem famílias. O seu emblema é um cálice estampado na túnica. Colônia Fraternidade do Coração, um grupo de 7 entidades que está formando esse novo grupo fraternal. Colônia Fraternidade dos Filhos do Sol, possivelmente é o local onde está o espírito de Noel Rosa. Colônia Legiões do Reino, são espíritos angelicais que vivem no quarto plano, onde não há vibrações dolorosas, estão ligados aos planos mais altos. Colônia Câmaras de Desnicotização, não é exatamente uma colônia, mas centros de tratamento especializados para os casos graves de contaminação por nicotina de recém-desencarnados e também para espíritos ex-fumantes que se encontram atualmente no umbral. Colônia Alvorada Nova 2. O seu frondoso portão dourado e brilhante traz uma placa com o nome da cidade, sustentada por esferas luminosas de metal dourado. Colônia Campo da Paz. Muito próxima do planeta Terra, foi criada há mais de 200 anos por benfeitores de Jesus. Colônia da Luz. Colônia próxima da crosta terrestre. Colônia Fraternidade dos Essênios. Colônia de Cruzada. Colônia Triângulo Rosa. Colônia Aruanda. Colônia A Casa do Escritor. Colônia Florescer. Colônia São Vicente de Paulo. Colônia Alvorada Nova 3, Colônia Capela, Colônia Casa do Saber, Colônia da Música, Colônia dos Músicos, Colônia Flor de Lis, Colônia Grande Coração, Colônia Renascer, Colônia São Tarcísio, Colônia Maria de Nazaré, Colônia Irmão Nóbrega, Colônia Casa Doutor Bezerra de Menezes, Colônia Casa Transitória de Fabiano, Colônia Cruz Fraternidade dos Samaritanos e Colônia Esperança. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!